Tenho de alugar um apartamento. Posso ajudá-lo? Minha mulher vai chegar daqui a 2 semanas. Preciso alugar um apartamento. O senhor não prefere casa? Temos casas excelentes, algumas em condomínio fechado. Não, não gostamos de casa. Já tivemos uma. Minha mulher e eu preferimos apartamento. É mais confortável do que casa. E não temos filhos. Claro, eu entendo. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar da corretora. Confira suas falas. Ouça mais este diálogo. Como é o seu apartamento? Como é o seu apartamento, Luísa? Não é grande, mas é confortável. E está bem localizado. Quantos quartos? 3. Um é o nosso dormitório. O outro é o escritório. E o terceiro reservamos para hóspedes. Vocês recebem muitos amigos? Tivemos hóspedes no mês passado. E a sala? Temos uma sala de jantar e uma sala de estar. O apartamento é novo? Não, Carlos. Mas fizemos uma bela reforma. Ele está ótimo. Para nós, o lugar que ficou mais agradável foi o escritório. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar de Carlos. Confira suas falas.